就对线了吧。 Salvo Dor, bom dia, TAM 3604, livrando a foto. Muito bom dia, 3604, prossigo táxi Alfa Índia até o portão 02. Alfa Índia até o 02, 3604. Here for the Gold Ranger 10, so there was 808 box. Botão Lima, November Oscar, fotocópia. Sim, Matheus. Metrô Salvador, PSR November, uniforme Tango Tinga. Nível 085, correto, disponível. A decolada 17, curva direita, irá manter o litoral a 1.500 pés, até o farol da barra, aguardará a ascensão do controle. 5434 é o frequência do controle, e a torre 1 no olho, sinal 3. Thank you. Para o Tinga 085, após o protocolo de curva direita, pelo litoral até o farol, mantendo 1.500 aguardando autorização, transponder 3.4. Respondeu 5.4.3.4. 5.4.3.4, perdão. Só confirmando, é que ela tomou certo, correto, e qual parte se encontra? Verão geral. Você está no 4.3? Então vamos corrigir então a decolagem, vai decolar então da 10 e mantém o litoral, decolar 10, curva direita, mantém o litoral até 1.500 pés até fora da barra. 10, curva direita, mantém o litoral até 1.500 pés, ali vai funcionar, né, Oscar? Utilizado o cenário, semi-táxi, o Lima, November Oscar. Salvador, tá 3663, informação Romeu. Guarulhos, confirmando o nível aqui, o 3-4, ok? Aguardo coordenação. Autorizado táxi via Juliette, Alfa até o ponto de espera do 10, lá chamar a torre 1 no 8 decimal 3, ajusta no 0 no 5, confirme só PLD. Está com 4 agora. 4 a bordo, alterna Salvador e autonomia. Eu só poder confirmar somente a autonomia? Muito grato pela informação. O ponto de espera da 10, chame torre. E tenha um bom voo. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Brasil 2010, autorizado decolar, pista 10, vento 170 graus, 12 nós, ajuste 10, 15. Positivo, livre decolagem da pista 10, Brasil 30, 10. Fala, bom dia, Gol no 605, retornando. Gol no 605, chamou? Afirmativa, é apenas para confirmar se as 12 Slow vai iniciar a restrição. Aguarde, Gol no 605. Obrigado. Salvador, gol 1923. Gate 4, pushback também. Salvador, gol 1923. Posição gate 4, pushback também. Gol 4, gol 1923, autorizado pushback também, chama táxi. Chama táxi, gol 923. Pelo nome da Google que chamou anteriormente, podia prosseguir a informação? Gol no 605, solo, apenas para confirmar se vai iniciar a restrição de 1.200 metros a partir da 12U. Ok, devido ao NOTAM, está previsto, né? Porém, a gente está guardando a coordenação com a chefia e com o esfero. Bom, positivo. Assim que tiver informação, poderíamos passar? Negativo, algum no 605? Afirmativo, o no 605. Se eu tiver, eu já passo para o senhor. Muito obrigado. Doutor Salvador, muito bom dia. Papadão, Lima November Oscar, está no ponto de espera pronto. Lima November Oscar, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Vai lá manter pistão no zero, Oscar. Lima November Oscar autorizado decolar pistão no zero, vento 170 graus com 10 nós. November Oscar decolado aos 5-3, autorizado curva à direita, reporte para o cruzamento da final da 3-5. Reportará o Oscar. Táxi Gol 1923. Táxi Gol 923 com 160, 160 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Galeão. 160, 420, só confirme a alternativa. Galeão. 923, autorizado táxi Índia, Alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 1 no 8, decimal 3, ajusta no 0, 1 no 5, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 23, 1 no 0, 1 no 5, voo 1 no 9, ok. Lamento final da 35, chama o controle 1 no 9, decimal 35. 1935, bom dia. Bom dia. Xené 63, 1 no 1, continue a aproximação, reporte quando visual baixado travado. É, já mandará. Torre Salvador, Gol 923, está mantendo ponto de espera na escuta pronta. A linha decola sem parada, Gol 923? Afirmativo. Autorizado a linha em decolar sem parada, pista 1 no 0, vento 1 no 60 graus, com 1 no 0 nós, Gol 1 no 923. A linha decola sem parada, 1 no 0, Gol 923. Visual embaixo travado, Xené 63, vamos passando externo. Xené 63, 1 no 1, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre. Guarda. Pronto, cópia. Prossiga. Visual Salvador Guarulhos 340, aerovia Peru 50. Decolando no zero para a direita, subida da El, transição de NER. Código 5466, frequência do controle 1 no 9, decimal 35. Torre 1 no 8, decimal 3. Autorizado Guarulhos, Bravo 340, via uniforme, risco 50, decola pistão 0, cruza direita a porta, saída da Eldener, transponder 5466, controle 19935, torre 1283-3663. Mané, tu confirma seu portão? 03. 05? 3? Sim, 03. Chama o Trump para o pushback, senhor. Chama lá. Voo 1923, decolado 56, controle 119-35, tem um bom voo. 935, obrigado, senhor. Zero. Ah, das 50 milhas após autorizado 085, correto disponível. Decolada 17, subida Momo, Alba após DCT, decolando no certo com curva esquerda. Momo Alba DCT, o perfil 5426 é o transponder e a frequência de controle em 119.35. Livre acionar, ok? E qual foi o PAB? O 7 a bordo para, então, para o estacionamento, taque de decolagem, chamar a torre agora em 183, o Eco Passierra, tem um bom voo. Solo, apareceu no 401 para estacionamento, uma dezena de POB, 5 horas, alterna conquista. Pista 10 a bordo, 5 horas, abertando 401. Está no livre acionar. Ok, chamando para o táxi. Solo 2550, para parte militar para autorização Brasil. Brasília, o 36? Entra, aguarde cópia. Bom dia, Xané, 3-9. 3-9, Xané, muito bom dia. Prossigo o táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, 369 antes da Juliette. Vou prosseguir agora, via Índia até o portão 01 na Xané. Via Índia até o 01. 02550, copia? Autorizado Salvador Brasília, nível 340. 340, autorizado via UpZulu 17. Decolada 10, curva à direita, subida gole, transição Ofito. Código 5456. Frequência do controle 119.35. Correto, pato militar. chame pronto para o acionamento táxi, Força Aérea 2550. Pronto, chame para o táxi, Força Aérea 2550. Copa Serra, parte 4, livre acionar, reporte táxi. Táxi, Apaeté 1401. Autorizado táxi, Juliette, Alfa, ponto esperado 10, torre 1 no 8, decimal 3, ajuste 10, no 5, tem um ótimo voo. Copa Serra, o vento 160 graus com 14 nós, condições de decolagem da pista 35. Aguarde coordenação, é Copa Serra. Vento 401 está autorizado a alinhar e decolar pista 10. Vento 160 graus com 14 nós. Já se amitar que são 3, minha matriz. Poderia confirmar se isso está reduzida ou está alterando em toda a extensão? Extensão. Baitel no 401, no decolado ao 05, controle 119.35. Bom dia, senhor, obrigado. Doutor Salvador, o Papai Romeu, Charlie Tango Mike. Charlie Tango Mike, final da 10, com reporte visual com campo baixado e travado. Reportará visual baixado e travado, Mike. localizador, Papa Romeo, Charlie Tango Mike. É, pode quando visual, Charlie Tango Mike. Mike. É 2550. Confirme só o POB, autonomia alternativa. As cores são bordo e 4 horas de autonomia para Brasília, alternando Goiânia. Goiânia, 1-4 a bordo e 4 horas de autonomia. Ok? Está autorizado o táxi. Retorno no hotel para o cruzamento 1-0. Tango Mike visual? Negativo ainda, senhor. Uma forte chuva moderada a forte. Está aí, aguarde. Mantenha a posição no hotel. Pista molhada, o vento 1,70 graus com 1,0 nós. Mike. Salvador, está 3,59? Salvador, tá 3859. A 3859 Curitiba, 36, será coordenada, aguarde. Coordena 38, por gentileza, vigorou a interdição da pista? Sim, a princípio, a pista está operando por toda a sua extensão. Por toda a sua extensão, o TAN 3859. Obrigado. Ali Tango Mike no solo 09, confirme o parte destino. Direita 121.9, solo. Saia 2550 na escuta. Eu tenho aeronave que tem ingresso na Delta, de pequeno porte, está autorizado o cruzamento 10, após que eu sigo o táxi Delta Alpha até o ponto de esperada 10. Lá chamar a torre 1 no 8.3, o ajuste 10 no 5. Está cruzando sua aeronave e chamar a torre. Eu prossegui o táxi via Alfa Juliet, reporte para ingressar na Lima, o Charlie Tango Mike. Alô, Salvador, Lutan 3304. Coordenar Brasília 360. E 36 Brasília será coordenada, aguarde. Número 2 para a cota. Guardar número 2, 3304. Solo TAN 3663, cota para o TAN, 168 a bordo. Autonomia de 4 horas e 5, Altena Galeão. 68, 4 e 5 Galeão, são 3663. Prossigo táxi Índia Alfa no ponto de esperada 10, torre 1 no 8 decimal 3. Ajuste 10 no 5. Índia Alfa, ponto de esperada 23, 3663. 1605. Salvador, Gol, 9605. Confirma que chamou? O Gol 1605, ciente da informação Tango, para coordenar autorização de tráfego a Galeão, nível 360, gate 07. 360, será coordenado o Gol 1605, aguarde cópia, número 3 para cópia, okay? A pista está operando toda a extensão. Positivo, ciente, aguardando para a cópia, número 605, número 3. Autorizado, Sérgio Tango Mike Lima, Mike Quebec, reporte para o cruzamento 97. Salve Salvador, 63 Nuno. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 170 graus com 13 nós. Autorizado a decolar, V1 no zero, 3663. O nível é o 320 até 340, nível final. Então, 340, provavelmente é o período 50 para Guarulhos, subida é a Gole, é correção, é da Eldner. Da Eldner, né? Afirmativo, da Eldner. Ok, tá aguardando, obrigado, senhor. Dan 3663, decolado azul no 4, controle 119.35, bom voo. 1935, graças a 3663. O 02550 mantém o ponto de espera da 10. Torre Salvador, TAM 3454, passou externo, baixou travado. TAM 3454, continue a aproximação, reporte visual com campo. Passará, 3454. O TAM 3259, copia? Cópia 3454, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, pista molhada, o vento 1.70 graus com 1.3 nós. Leve pouso, tá 3754. Código 5474, frequência do controle 119.35. Brasília 360, uniforme do Luno 7, decolando a 10, curva direita, saída Gola e o Fito, aciona 5474, responde 1935, TAM 3304. 3304, correto, 02 é portão, checkpoint para o pushback acionamento. Passará pushback acionamento, TAM 3304. Parou, é permitido. Tchau, Itago Mike, até...